Aí a gente tem que ser visto, né? Eu joguei, inclusive a impressão, eu joguei lá pra baixo, tá outro. É? É, porque a impressão não é uma coisa, é um serviço, não é isso? É um serviço nosso. Tá, então eu vou colocar aqui na mão de obra, então, acabar a produção, tá. Essa impressão entra aqui. Depois eu devolvo ela para lá. Aí, se ela é feita fora, a gente lança em outros. Que é um serviço que é aquela coisa universal. Qual produto é? Se for, então. É dentro da regra. É dentro, então? É dentro. Então a parte da mão de obra. É. Então, aí que a gente tem um pouco de dúvida, mas vamos lá. Aí dentro da mão de obra, a gente também tem o corte e a costura do tecido. Corte, costura e impressão, é isso? É. Obrigado. Tá. O corte é R$2,00. Então a costura é R$2,00 e o corte é R$1,00. Mas são vocês que fazem. Somos nós que fazemos. E quem define? Isso, o preço lá dentro. Então, quem define o preço, porque é o mesmo preço que uma das costureiras que também fazem o preço. Ah, você define o preço. Comprei baseado no preço das costureiras. É. Porque a gente faz camiseta também, né? E a gente não costura a camiseta. Sim. A gente só, dentro da ateliê, a gente só faz costura aberta. Tá. Entendeu? E como é chave é uma costura aberta? Então, mas a gente colocou aí, a gente nem colocava. O que ela tem, Paulo? O que ela tem? Ela tem Itália? Hora de trabalho. Hora de trabalho. Obrigado. chega a um total aqui de preço de 11,97 para esse produto. Esse é o preço de custo? Esse é o custo. Você não colocou a impressão na mão de obra. Eu... Ah, não entrou lá? Não. Entrou ali, ó, impressão. Ah, tá ali embaixo. Sim. Você só tirou do outro. Então, com isso, a gente tem o custo desse produto, que é o valor mínimo pelo qual ele vai ter que ser vendido para que se possa pagar todos esses itens aí que a gente... 11,97? É. É o, custo. É o mínimo. O custo deu 8,87. Isso. Daí, tá aqui, ó. É esse aqui, ó. É esse aí. Ó, sem o imposto. Ah, sem o imposto, tá. E nesse caso, a gente fez o cálculo de imposto com base em 35%, né? Quantidade é do mesmo produto. Por exemplo, o Sharp 1, o Sharp 2, o Sharp 3. É isso? Aí, assim, essa separação, essa divisão, vai variar de negócio para negócio. Né? De repente, vocês trabalham com. Tem 5 ou 6 tipos diferentes de Sharp, vão lançar lá só Sharps. Aí todas elas vão para uma só. Aí depende, isso aí é da característica de cada empreendimento. Né? Aí tem que ver como que é melhor que o relatório esteja montado. Né? Se vai ser mais importante vocês lerem Sharp a Sharp ou por conjunto. O Sharp tem variação de cor, quanto de versão. Mas se a gente trabalha com esse empreendimento com patchwork, crochê, a gente pode produto com patch. Vale a pena agrupar por. Sim, aí eu acho que vale a pena agrupar por tipo de produto. Tipo de produto, tá. Uma ficha para cada tipo de produto, porque um crochê você pode ter várias coisas de crochê. Não é? Não? Sim. Entendeu? Patchwork você pode ter. Vai variar o valor. O nível de detalhe varia de empreendimento para empreendimento. O que é comum é o formato geral. Tá? Mas quando a gente trabalha em oficina, por exemplo, uma oficina de fios, ela pode fazer desde boneca de feltro até crochê. Pode fazer com oficina também, para você ter um planejamento financeiro mensal de cada oficina. Sim. Mas aí tá. Você tem que saber o valor de cada produto, aqui, senão... Ele tem que ser desenhado. Porque, assim, fora atender a exigência burocrática, fiscal, a contabilidade tem como principal objetivo ajudar na tomada de decisão. Então, esse relatório ele é feito para ser um espelho da movimentação financeira mensal. O que, que entra e o que sai do empreendimento. Né? E tem que ser, digamos assim, o desenho dele tem que ser feito para que ele sirva para que quem, enfim, toca o dia a dia do empreendimento realmente possa tomar decisão com ele. Então, isso aqui, esse é um formato geral, que ele tem que ser adaptado de acordo com a necessidade de cada empreendimento. De repente, um quer ver produto a produto, tem outro que quer ver setor. De repente, para a rede, vai ser interessante ver vendas da rede por empreendimento. Sim, né? Tem assim, o que é certo é que aquilo são as entradas, são as vendas. Como que a gente organiza e como que a gente classifica, não tá definido ainda. Essas outras entradas seriam o quê? Um serviço, por exemplo? Entradas que não são vendas. Pode ser empréstimo bancário, pode ser uma doação. Pode ser um aporte, por exemplo, da pessoa física que está colocando um recurso dela no negócio, mas são outras entradas no negócio que não representam vendas. O subsídio também, né? Pode ser. Por exemplo, doação de produtos. Se você tivesse que comprar um insumo, seria gastar um pouco, custaria no mercado. Isso. Exatamente. Você valora ele. Você coloca nas outras entradas? Isso. Como se fosse. É uma outra. Sim. É um dinheiro que você deixou de gastar. Se eu ganhei tecido, por exemplo, eu coloco nessa outra entrada. Você pode valorar eles ali, sim. Tá. E aí, para eu comprar o preço, se eu tive doação, vai variar. A composição do preço do meu produto, se eu tive a doação do tecido, sim, o meu valor vai ficar diferente. Você deve valorar. Devo você valorar, deve colocar... mesmo tendo a doação. Isso. É porque aí esse ganho, ele independe... De você ter, assim, você faz o preço, o cálculo do produto? Aqui, ó, pessoal, quando a gente faz esse cálculo, a gente coloca o que vai no produto, independente da gente ter pago ou não. Aqui a gente não está dizendo quem pagou ou quem não pagou. É o valor do recurso do material que foi empregado para produzir aquela peça. Tá? Então é importante que a gente coloque tudo aí. Só para eu entender, então, João, aquele valor, o valor final que você apresenta. É o valor de produção. Quanto custa para eles? Para produzir, inclusive com o imposto. Isso. O preço final é outra coisa. É outra história. É outra. Aí você vai jogar então isso. Dá para fazer o que normalmente se faz aplica esse percentual para cobertura de custo fixo e um percentual também para impostos. Né? Esse percentual de 35, ele é suficiente para. Porque a gente estava falando nos outros exercícios. 25% de custo fixo e 10% de impostos. Esse percentual de 35% ele já cobre. Cobre os dois itens. Eu tenho uma dúvida sobre mão de obra. Por exemplo, na nossa oficina de Abaiolis, eu sou técnico do centro de convivência, então eu vou até o Brás e compro junto com os usuários. Como é que eu calculo esse tempo de mão de obra? É o meu salário dividido em tantos dias e quantas horas eu uso? Eu acho que assim, se como você é técnico, não, esse valor ele não vai ser colocado, é mais para efeito de calcular um recurso, não, enfim, é o tempo do técnico, não é isso? Eu acho que nesse caso a melhor coisa é valorar, é igualar, por exemplo, colocar o teu tempo de trabalho com o mesmo valor da hora de produção. E aí você considera que é um recurso, enfim, que aí o teu trabalho, assim, se o seu trabalho de técnica está sendo colocado no geral, aí você fala, não, isso aqui é hora, vale a mesma, o mesmo valor da hora de produção. Agora, mas aí eu tenho que fazer um cálculo do quanto eu ganho por dia e quantas horas eu trabalho nessa oficina, isso? Eu estou imaginando que você está colocando o tempo que você leva para buscar o produto aqui, como parte do custo dele, que seria um custo de transporte. Aqui é só produção, não é? O quanto você gasta para produzir. Porque tem as outras horas que você usa, que aí o contabilizador tem que aplicar. Sim, a gente abriu para colocar, dá para incluir horas de negociação, de pré-produção e de gestão da produção. Então dá para colocar outras coisas mais. se considerar que é importante. Só que em outra setorial a gente estava indo por aqui, abrindo mais, por quê? O tempo de venda vai no outro, né? Vai na outra aqui. A gente pode colocar, dá para fazer, dá para colocar aqui também, né? Mas ó, vamos tentar fechar, colocar aqui custo do produto, vamos passar para outro. Eu só tenho uma dúvida no lançamento ali, no volume anterior. Eu também tenho. Em relação àquele 35%, é importante que a gente sempre coloque esse valor no final? Esse exatamente não. É importante que você tenha uma previsão que é a seguinte. Quando você faz, ou você chega no que seria o curso, você tem que pensar que aquele produto ele tem que contribuir com o pagamento da estrutura financeira. Né? Então você tem uma série de outros itens que não entram no produto, mas que entram no empreendimento. E que o produto precisa ajudar a pagar. Aluguel, água, luz, pessoal fixo, administração, né? toda a parte fixa do empreendimento. No produto. Isso, é o que esse percentual ele ajuda a pagar. Isso. E aí você pode lançar tudo. Então, isso não é definido. Né? E também, dependendo, variando de empreendimento para empreendimento, os impostos também, que aí são definidos por. Na seguinte, na ah. Ajudar, eu coloquei aqueles gastos fixos, água, luz, gás, etc. Essa percentagem é para ajudar a pagar isso. É. Então aqui a gente vai ter então a previsão das entradas que são de vendas, que aí podem ser organizadas produto a produto ou podem ser organizadas, enfim, por setor, por várias outras maneiras, né? Outras entradas que aí podem ser doação. Isso, doação, empréstimo. Subsídio. E aí vem as saídas. O que foi gasto com material? O que foi gasto com mão de obra, outros itens de saída, e aí vem os gastos fixos, que aí a gente pode chamar de aluguel, concessionárias, água, luz, telefone, internet. Essa segunda mão de obra, o que é? Você tem a mão de obra lá e essa aí? Lá por produto. Aqui a gente está olhando o que é a movimentação financeira mensal do empreendimento, considerando o dia 1º de, sei lá, agora. De outubro. De outubro até o dia 31 de outubro. Né? Então qual vai ser o saldo do empreendimento no começo? Quais são as perspectivas de entrada, de vendas, produto a produto e entradas de outros itens? Né? Eventuais empréstimos, doações, qualquer outro tipo de aporte. E aí, o conjunto de saídas. Tá? Então, eu vou repetir, né? O valor aí, vou tirar de lá e repetir aí. Você não repete, porque lá a gente está falando para um produto só. O empreendimento tem lá 10 pessoas e produz 5 itens diferentes. Ali foi um estudo que a gente fez para um item só. Né? Aí aqui a gente está falando da realidade do empreendimento para um mês de operação. Independente do produto. Para mão de obra, por R$ 500. É todo o dinheiro, isso aqui é um resumo de todo o dinheiro que circula naquele empreendimento no período de um mês. Que nome Planejamento mensal? Aqui estamos chamando de desse nome. Resumo financeiro mensal, pode ser. Mas acho que ela está dizendo o nome da mão de obra ali. Esse. O nome é esse, para não confundir com essa mão de obra do produto. Equipe, podemos chamar de equipe. Entendi. Então agora entendi. Equipe. Isso. E aí você nomeia o custo dessa mão de obra. Isso. Quanto que é pago em reais no mês. Né? Porque aí a gente tem uma noção, lá que você começa a fechar aqui esses itens, ó, como é que a gente vai ficando. Perguntar uma coisa. Tem o saldo inicial, composição de entradas, composição de saídas e saldo final. Se tem um voluntário, por exemplo, que dá uma oficina, ele entra em outras entradas? E se a gente está falando em dinheiro, são duas coisas separadas. Se a gente está fazendo um espelho financeiro, ele não entraria. Aí uma outra coisa, a gente valorar o trabalho do voluntário. Idealmente, você tem um termo, né, de voluntariado, onde você diz qual é o trabalho dele, quantas horas são dedicadas, e a gente valora isso aí. E aí você coloca, na verdade, como uma entrada e como uma saída, que aí o impacto financeiro é zero. Tá. Então entra aqui e sai aqui. Isso, que aí é um recurso de trabalho voluntário que foi empregado em tal atividade. Tá. Esse registro, né? Aqui. Doação de horas. Isso vai estar no meu produto também. Como a doação do material. Você coloca a hora de trabalho valorada no preço dele. E aí você cobra pelo... No produto você cobra pelo voluntário. Porque o ganho do voluntário não é de quem consome o produto, mas sim da organização que produz o produto, entrega ele e ainda acaba o voluntário do outro lado. Agora uma dificuldade que a gente tem é de dar preço do trabalho. Tem. Dá para fazer cálculo proporcional de salário mínimo, de tabela de sindicato. Não, dá para fazer. Isso é bem difícil. Assim, tem algumas ferramentas, mas é super sujo. Isso é bem difícil. Depois você vai dar Isso é o que é geral. Eu apresento a ferramenta geral e a gente vai. Caiba nos outros itens. Vai, vamos pensar equipamento, por exemplo, que você tem máquinas, contratação de pessoa jurídica, alguma empresa para algum prestador de serviço, manutenção também. Se dependendo do tamanho da empresa, você tem contratos que são permanentes. Né? Aí, enfim, é isso. Se é um pouco maior, aí você vai ter contrato com advogado, com contador, manutenção de informática, sei lá, depende de servidor, internet. Transporte entra aí no fixo? Entra lá eu acho que em outros, né? Mas aí, pessoal, isso aqui é uma coisa chamada plano de conta, que permite para a contabilidade ter uma ideia da dimensão do empreendimento, né? Quais são os itens que estão dentro daquele empreendimento. Ó, João, desculpa. Você mexeu aí no menu, organizaram? Você foi ensinando passo por passo a mexer no menu? Como você classificou ali o resumo? É aqui, ó. É esse daqui, ó. 1 e 2 ali. Vê? O anterior. Com 2 você abre, fica tudo aberto. Tô aberto. E com 1 você fecha. Aí. Oi? Tá? E aí você pode. 1 e 2 você abre todos. E aqui, ó. Com esse que tem aqui você abre entendi. Um de cada vez. Entendi. Você aí precisa organizar. Tudo junto. Entendi. João, deixa eu fazer uma pergunta. No caso antigo, aqui com uma associação. Centro de custo. Eu poderia utilizar esse mesmo, né? Essa mesma estrutura para os outros centros de custo. Creche, CCA, profissionais. E aí, para cada. cada agrupamento ali você cria um centro, é custo. E aí eu vou ter que fazer também um percentual, né? Quanto esse centro de custo artesanato consome na cozinha, do administrativo. Aí do lado de cada campo sai o total, não? Sube total, sai, né? Sim. Então é um resumo, não? É um resumo. Esse é o resumo. O sube total, não? Ele vem aqui, ó. Pode mostrar aí? Posso ver aqui? Como se fez? Aqui o resumo. Está aqui, esse é o resumo. Tá. Anteriormente qual é? Tinha esse outro. Tá. Este. E aqui eu estava com ele aberto. No anterior estava. Este. No anterior posso ver? Tá, então vai sair o que está aqui, né? É. Aqui. Aqui. Ah, entendi. Ele vai. É o totalizador. Você acima, né? Isso. Olha que entendi. Você tem em ferramenta? Ah. Você clica onde? Na ferramenta? Ah. Você quer grupar? Cadê o menu grupar? Ah. O menu grupar você pôs? Aqui. Dados. Ah, dados. Organizar, estrutura, agrupar. Só. É. Seleciona. Isso. Tudo, seleciona tudo. Aí você toda a folha. Ah, obrigado, entendi. Então, assim, aqui foram apresentadas duas. Eu acho que a gente deu uma trabalhada melhor no orçamento do produto. Resumo financeiro a gente está começando a ver agora. Eu queria também apresentar um balanço, né? Mas aí é talvez, enfim. Posso fazer só mais uma pergunta? Porque assim, lá a gente tem um dinheiro que a gente reserva para o fundo, que sai das vendas, né? Ele entraria aonde isso? No saldo inicial ou no outros? Que é o fundo financeiro do grupo para a busca de uma sustentabilidade. Então, a gente é um empreendimento informal ainda. Então, aqui é entrada e saída. O que poderia aparecer na saída... Ele aparece guardado provavelmente na poupança, o valor do fundo está aí. Aí você pode saber que, por exemplo, aqui nessa poupança é o saldo do fundo. Você tem uma poupança separada. A gente nem tem conta bancária, né? É super informal. É só para tentar colocar em algum lugar. E aqui ele só vai aparecer se usar ele para alguma coisa. Por exemplo, a gente usou para comprar uma máquina. Ah. Aí aparece. Ele aparece. Então, tem que sair, isso. Né? Isso. Que aqui você pode, se tiver junto tudo, você pode fazer tanto a saída para compor o fundo, como a saída do fundo para comprar alguma coisa. Tá. Como que faz para chegar o preço de venda? Existe isso aí? Não, o preço de venda, assim, ele não é cientificamente calculado. O preço de venda quem dá é o mercado. É aquela história que você tem um custo, que é quando você gasta para vender. O preço de venda é o maior valor possível que o mercado pagar. Né? Na verdade, quem determina o preço de venda é o mercado. Né? E o que você consegue fazer é, em rede, fazer algumas negociações para acessar mercados diferentes. Ou ainda, mudar a tua condição de comercializar para poder vender em melhores condições. Né? Eu acho que é isso que a rede procura fazer. Reunir os artesãos, tentar facilitar a compra de materiais quando é possível, troca de experiências, enfim. Para baratear o custo. Isso, né? Que aí você consegue diminuir o custo, né? E ter ganho de outras formas. Mas o preço é isso. Mas, e normalmente. Existe uma praça, assim, que você tem uma praça, você dobra o preço de custo? Então, é o que chamam de conta de eu sou descendente, é conta de português, ou conta de padaria. Fala, você compra por tanto, quando você comprou por 5, bota aí, vende por 15. Joga 3 vezes e acabou. Por quê? Porque aí você com isso, você não está tendo um gasto de administração, né, que é, às vezes pesa para as empresas. está garantindo que você tenha, por exemplo, quando você confronta o custo com o preço, você tem uma margem, que são os 35% lá seu, que é grande. Nesse caso não são 35%, são 100%, né, do, em cima do que você gasta. Mas você disse que então o certo seria ter todo um cálculo em cima dessa história de mercado e tudo mais? O que é importante é que você conheça os seus custos e que você conheça também o mercado. Quando o mercado cobra, por exemplo, então você tem que tirar a média variável. Uma echarpe industrializada custa X, a linha artesanal, então ela tem um outro valor agregado. Então, esse mercado que o João está falando, a gente tem que saber quanto o mercado está pagando para a gente poder também não sair muito dele nem muito abaixo, nem muito acima, nem muito abaixo. Quanto o mercado vai valorizar o produto do artesanal? E é um ponto de discussão também. Mas se você vende alguma coisa que o consumidor quer, na verdade, é só verdade que fatores de mercado que influenciam no preço, é isso? Jogam para cima ou para baixo. Porque é isso, o custo a gente consegue calcular, quanto custou para o empreendimento produzir. Aí, esse ponto talvez seja o mais importante, que o preço ele não é calculado por nós. A gente pode enfim, aceitar ou não o preço que o mercado nos apresenta. O grande lance é entender e conseguir perseguir as oportunidades onde o valor pago seja maior. Então você tem situações onde se paga mais, não é isso? Que tipo de situação é essa? Feira? É onde estava? Tem que a gente paga para entrar, né? Aí você precisa investir o dinheiro. Você pode perder ou não. Né? Você pode ganhar ou não. Você vai lá, você paga. Fora tem que ter produzido, colocar seu tempo, você paga para participar dela. Né? Às vezes ali você não vende nada, mas você conhece técnicas novas. Isso. E tem que também ver a quantidade, se é influencia no preço individual. Se a quantidade de produzidos daquele produto influencia no custo que dá. De repente, em quantidade sai mais barato? Nem sempre. Não é? Nem sempre sai mais barato. Porque a impressão é uma só. Não é? Uma só. Sim. É para um produto ou vocês repetem essa impressão? O mesmo desenho? O mesmo desenho. Então, a gente repete. Então, comparateia. A primeira vai sair no 20. Isso? Não. A gente faz um outro cálculo. A gente faz um... Porque como a gente usa a gente de 6, é o cálculo do metro quadrado, aceitável. Quanto a gente gasta de tinta? Para cada um. Para cada impressão, né? Então, está diluído o acetato em todas, né? Ah, tá. A tinta que entra. Sim, fazia um minuto, depois o material que o freguês leva, né? Material que foi direto. E aí a gente calculou qual é o método do tecido pintado. Então, a gente, em cima disso, que a gente faz a costura de tudo, em cima daquele método do tecido pintado. Já pintado. Eu vou dar um exemplo de uma empresa. Por exemplo, se ela fizer 10, ela tem um custo de preparação das máquinas até começar, que é o tempo que a gente funciona. Se ele fizer 100, esse tempo de preparo, talvez, é igual. Então, ele, no total, ele vai reduzir esse tempo. E no final, o que acaba custando muito é justamente esse tempo, porque é o tempo de mão de obra que está parada, né? E tudo isso. E, na verdade, sim. O maior custo nosso é o mão de obra. Se você conseguir otimizar o tempo, esse tempo de preparação, produzir mais movimentos, provavelmente o seu custo vai diminuir. E aí lá vamos nós fazer. Então, e aí, depende do material. Porque às vezes também, se tiver fazendo um artesanato com material que seja caro, pode ser que o maior custo esteja no material. Thank you.